Uma boa tarde a todos. Agradecer todo mundo que encostou nesse dia de calor insano. Para a gente é uma enorme satisfação encerrar mais um ano aqui no Carneiro Noise Terror. Isso aqui, antes de tudo, para a gente é uma lição de do it yourself, uma lição de cooperativismo. Isso aqui é reflexo de muito trabalho conjunto para todo ano acontecer esse dia tão lindo. Enquanto um monte de gente vive o sonho americano do underground, sonhando em ser série B do mainstream, a gente está aqui na quebrada, fazendo barulho, encerrando mais um ano. Pra gente é muito gratificante estar aqui hoje. Nós somos o Ignóbil. Thank you. queria mandar um papo para vocês do seguinte: a gente não deve transformar os nossos espaços em uma ferramenta de consumo, de entretenimento vazio. Isso aqui é um espaço de luta, um espaço de transformação, um espaço que é construído fora da lógica do neoliberalismo, onde ninguém aqui está para competir, onde ninguém aqui está para ser individualista. E quando a gente tenta trazer essa lógica para os nossos espaços, a gente está fazendo qualquer coisa, mas não é contra a cultura. Mas hoje, o que a gente está fazendo hoje aqui é contra a cultura, sim. Só que é o exemplo que todo mundo junto consegue construir muito. A gente consegue construir os nossos espaços e poder experimentar um pouco de liberdade que esse mundo pode oferecer. Mas não essa liberdade falsa que as pessoas usam hoje em dia de mercado, que é a liberdade da exploração do homem pelo homem. Mas sim a liberdade onde a gente possa ser quem a gente quiser, do jeito que a gente quiser, e que o mundo lá fora se foda. Um bom dia a todos, tamo junto. Isso é só o início.